Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, amores, amoras, para você que é o nosso parceiro, parceira e parceire do nosso terreiro de discussões e bulimentos, sabe que eu sou Joyce da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas, e como sempre, acompanhada de uma parceira do núcleo, e hoje está aqui comigo, Fafi Prado. Dê o seu salve aí, Fafi. Salve, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais uma roda de bulimentos, discussões e trocas de conhecimento. Vem com a gente. Isso aí, vem com a gente, que hoje também temos aqui a nossa espetacular Glaucelena de Brito, artista visual, arte educadora e pesquisadora, mestranda em artes pelo programa de pós-graduação Interunidades em Estética e História da Arte da Universidade de São Paulo, licenciada em Educação Artística pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e especialista em Gestão Cultural pelo Centro Universitário SENAC São Paulo. Foi arte educadora para as relações étnico-raciais da Secretaria Municipal de Educação, assistente de coordenação do Núcleo de Educação do Museu Afro Brasil e assistente artístico-pedagógica da Fábrica de Cultura Brasilândia. Atualmente é gestora do Terreirão Cultural, realização de projetos de arte, educação e cultura e integrante do grupo de pesquisa Histórias da Arte, Historiografia e Epistemologia, START, CNPq USP. Dê o seu salve aí, querida Gláucia! Salve, Joyce, salve, Fafi, salve, pessoal. É um prazer estar aqui novamente conversando sobre arte, sobre educação, sobre cultura e o que mais de ideias a gente tiver aqui ao longo da nossa conversa. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos, querida, e temos a honra de te receber aqui no nosso terreiro, porque ele é nosso terreiro de discussões e bulimentos. Então, bora lá, bora lá, bora lá. Hoje falaremos sobre um tema espetacular. E arte e educação. E para começar, né, a bulir aqui, né, sobre esse tema, né, eu vou começar diferente hoje. Eu sempre começo fazendo a questão, mas hoje eu vou passar para a Fafi Prado, né, para minha parceira da Ninquimpa que está aqui hoje, para ela dar o start aqui, né, dar aqui as boas-vindas aqui com seu bulimento para nossa querida convidada Glaucelena. Vai lá, Fafi. Bora girar essa roda então. Glaucia, querida, falar de arte e educação é falar também da história da educação e da história da arte, né? Vamos começar fazendo um pouco assim esse panorama de como oficialmente essa história é passada para nós, de um modo geral, né? Como que a educação abraça a arte dentro da sua história? Em que momento começa essa ideia de vamos ensinar arte e de que modos isso foi sendo abordado? Bom, para se falar sobre a história, né, do ensino da arte aqui no Brasil, a gente precisa voltar ali para o período, né, em que a família real portuguesa vem para o Brasil. Eles chegam em 1808 e por conta disso, né, de se mudar a capital, né, da metrópole para a colônia, a gente ainda está no contexto de Brasil colonial, uma série de construções, de criação de instituições no sentido de se avançar, digamos assim, né, cientificamente e artisticamente também, são realizadas no governo do Dom João VI. Então a gente tem a chegada, né, da chamada missão artística francesa, que é um grupo de artistas europeus que chegam aqui no Brasil em 1816 e vão ser responsáveis, né, pela fundação da primeira instituição de ensino de arte no Brasil, que é a Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro. E eles vão ter, essa academia vai ter o monopólio, né, do ensino da arte nesse formato de educação institucional, digamos assim. Então, todo esse primeiro contato, essa primeira referência oficial de ensino da arte tem a ver com esse processo. E é interessante notar que tanto nesse início quanto até atualmente, né? Se a gente pensar nas escolas de belas artes, nas universidades de arte, pensando na formação mesmo, né? A gente está falando da escola, mas o lugar onde a gente é formado como artista. Então, desde aquele período até hoje, tanto em termos de procedimentos, né? Procedimentos técnicos, quanto temas e referenciais teóricos, a gente ainda tem como uma referência hegemônica, que é a história da arte europeia. É interessante a gente notar também o quanto o acesso à educação aqui no Brasil, por conta, né, do nosso processo histórico, ele foi durante muito tempo dificultado à maior parte da população brasileira, né, ter o acesso à educação, uma formação num sentido geral, mas pensando também, né, a questão dessa formação, dessa educação artística ou arte-educação, foi considerado algo voltado apenas para uma elite, para uma parcela, né, da população. Nossa, amada, muito bacana você estar trazendo isso, porque isso me fez lembrar da primeira lei da educação, né, em 1837, né? A primeira lei da educação de 1837, muitas coisas, né? Primeiro, quanto esse sistema político realmente nos exclui, né? Nos exclui. Segundo, né? Que pela lei da educação, né? A primeira lei da educação de 1837 trazia uma cláusula, né? Que proibia, né, a entrada, proibia pessoas com doenças, com moléstias perniciosas e descendentes ou africanos, né, descendentes de africanos ou africanos. Ou seja, é um projeto de exclusão total mesmo, né? Enfim, só comentando aqui, querida Gláucia, esse seu raciocínio espetacular, enfim, o terreiro é todo seu. Sim, Joyce, é bem colocado. Acho que a gente precisa entender esse estabelecimento, né, do ensino da arte aqui no Brasil como parte desse projeto de poder, que a gente sabe, né, que é que existe um projeto político de sociedade em andamento desde o século XVI, e as instituições, elas são criadas de forma a colaborar com a manutenção desse poder, né? As instituições são lugares de ensino, instituições de arte, instituições de modo geral, são dispositivos também coloniais de poder, né? E o modo de se estabelecer esse poder é o domínio sobre o discurso, sobre a construção discursiva. Então, se você tem uma instituição responsável pelo ensino da arte, o que, que você está dizendo? Não que as pessoas precisam ser aprovadas, precisam ter o seu conhecimento, a sua expressão artística legitimada por aquela instituição. Ela tem o poder de dizer o que é arte, o que não é arte, quem é artista, quem não é artista, quem tem essa competência, quem não tem, né? É esse o poder, o domínio de dizer o que é e o que não é. Então, se a gente pensar nesse histórico, né, que a Fafi iniciou aqui na nossa conversa, o papel da instituição é justamente esse. No seu limite, né, no seu sentido mais fundamental ali, ter o poder sobre essa construção discursiva. Então, é o cuidado que a gente, enquanto arte educador, artista educador, ou professor, enfim, ou profissional da educação no geral, a gente precisa tomar, porque desde a Academia, né, Imperial de Belas Artes, passando pela Escola Imperial de Belas Artes, depois Escola Nacional de Belas Artes, e a gente tem, né, hoje as universidades, mas também a escola enquanto ensino básico, né, enquanto instituição também. Quais são os discursos mobilizados nesse processo de ensino-aprendizagem da arte? Porque uma coisa que acontece, a gente tem na década de 70, né, a inclusão ali da educação artística como disciplina no currículo escolar, né? Não é só ter contato com materiais ou trabalhar uma ideia de expressividade artística. O que eu quero dizer é que existe todo um discurso sendo mobilizado nesse processo, justamente do que é arte, de como se fazer arte, de quem pode fazer arte e de quem pode autorizar, quem pode legitimar esse processo. Então é muito importante a gente também desvendar e ter consciência sobre as relações de poder que se escondem por trás desse processo de ensino-aprendizagem da arte, de arte-educação. Exatamente, Gláucia. É bem por aí mesmo. E pensando também que o propósito, né, tanto da educação quanto da arte-educação, ele vai sendo... perversamente, né, colocado aí, servindo a esse interesse de quem tem os monopólios, né, de quem tem interesse, de quem tem o monopólio desses discursos hegemônicos. E aí fica uma história de tudo que está fora disso é um olhar de exótico, folclórico, no pior sentido, né, vai tratando assim como o que sobra, né? Então, tem algo que é chamado de arte que vocês precisam receber como conhecimento, né? E o que sobrar, a gente coloca como bacana também, mas não com um valor devido, né? Legítimo. É, Fafi, você tocou num ponto que é assim, né? Que é o que a Gláucia tá aqui trazendo pra gente, né? Que não é só o que sobra, né? Quer dizer, o que sobra, né? Porque assim, parece que o tempo inteiro nos diz, olha, isso é arte. Porém, o que a gente realmente faz como arte, né? Que, por exemplo, eu digo, o corpo, o território, né? Não há essa escuta pro corpo, pro território, né? Pro que o território e o corpo cria dentro desse território, né? Isso não é arte, isso fica nessa caixa, né, do colonialismo, do folclore, do que é popular, né? Do que é populacho, né? Do que não tem valor, né? E enfim, eu cada vez mais fico muito puta, sabe? Cada vez mais tenho horrores a essas classificações, a essas categorias, que quem faz é quem detém o poder, né? É sobre isso que nós estamos falando. Sim, Joyce, e digo mais, assim, eu acho que a gente tem que ter essa consciência e esse cuidado, porque se a gente pensar, as denominações, né, essas categorias, elas se mantêm até hoje. Então, se a gente, como arte educador, por exemplo, vai participar de um projeto ou de um programa de formação artística e cultural, né, para se trabalhar em diferentes espaços da cidade, a partir da arte-educação, né, da relação de educação que se dá através da arte, como mediação, né, como essa ferramenta aí de acesso, de compartilhamento. De que forma a gente está mobilizando essas categorias, né, de uma forma que respeita essa produção artística, esse entendimento mais amplo mesmo e justo do que se entende como arte, né, que é o que a Joyce está trazendo aqui, das diversas, né, formas de se entender a arte, ou a partir desse mesmo referencial que remete a 1816, né, de quem é formado por determinada instituição, que tem a legitimidade para falar sobre e vai chegar num território que precisa ser dominado, que precisa ser civilizado, porque por trás tem essa ideia de levar, né, a civilização, a arte, a ciência, a cultura para um lugar onde não tem, e você vai chegar como aquele primeiro colonizador, desbravador, ali, dominador, e levar a sua arte, a sua cultura, o seu conhecimento, aquele que é legitimado pela instituição. Então são todas essas questões que estão em jogo, né, no trabalho do arte educador, do profissional da educação, enfim, que tem a arte, né, como referência. Não é algo simples, não é, né? De novo, a gente precisa prestar atenção nesses discursos e como a gente está inserido, né, nesse processo de construção desses mesmos discursos, ou reprodução, né, de criação ou de reprodução. Qual que é o nosso papel enquanto arte educador, estando em contato com esses discursos? Então, eu acho que vai muito além do ensinar e aprender arte, né? Tem a ver com o nosso papel enquanto cidadão também. Eita, que a dose de garrafada hoje tá, né? Tá legal, hein? Tá descendo quente, não tá não, amores e amoras? Então daqui a pouco a gente volta. Pelo telefone, samba carnavalesco, gravado por Baiano e o Corpo de Coro, para Casa Edson, Rio de Janeiro. Chefe da folia, pelo telefone, manda me avisar que com alegria não se questione para se brincar. Ai, ai, ai, é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz de velar. Ai, ai, é deixar mágoas pra trás, oh rapaz. Ai, ai, ai, fica triste se é capaz de velar. Tomara que sua pai, pra não tornar fazer isso, tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço. Ai, se arrolia, senhor, senhor, se embaraçou, senhor, senhor, é que a vizinha, senhor, senhor, nunca samou, senhor, senhor, porque se samba, senhor, se arrepiar, senhor, senhor, põe perna bamba, senhor, senhor, mas faz voltar, senhor, senhor. O peru me disse, se o morcego visse não fazer tolice, que eu então saísse dessa esquisitice de disse e não disse. Ai, ai, a estátua do ideal triunfar. Ai, ai, ai, vivo nosso carnaval sem rimar. Ai, ai, ai, a estátua do ideal triunfar. Ai, ai, ai, vivo nosso carnaval sem rimar. Quem tira amor dos outros, por Deus fosse castigado. O mundo estava vazio e o inferno habitado. Queres ou não, vir pro cordão, é ser folião, senhor, de coração, senhor, senhor, porque este samba me arrepiar, põe perna bamba, senhor, senhor, mas vai voltar. Quem for bom de gosto, mostre-se disposto, não procure encosto. Tenha o riso posto, faça alegre rosto, nada de desgosto. Ai, ai, ai, tanto samba com calor, meu amor. Ai, ai, ai, pois quem dança não tem dor nem calor. Ai, ai, ai, tanto samba com calor, meu amor. Ai, ai, ai, pois quem dança não tem dor nem calor. Ouvimos Pelo Telefone, composição de Ernesto dos Santos, Donga e Mauro de Almeida. Pelo Telefone é considerado o primeiro samba a ser gravado no Brasil em 1917 pela Odeon, segundo a maioria dos autores e a partir dos registros existentes na Biblioteca Nacional. Demais, né, Amades? Bem, bora lá, está disponível em todas as plataformas, muito bacana. Oi, eu me chamo Luana, sou publicitária, moro em Diadema e escuto Diáspora, a cor da nossa cultura, entre encontros e redes. Salve, salve, queridos e queridas ouvintes do programa Diáspora. Aqui é a Fafi Prado, do Núcleo Niquimpa. E eu tô passando por aqui para recomendar a vocês que continuem firmes no combate à Covid-19. Lavar muito bem as mãos, usar álcool em gel e, principalmente, manter o uso das máscaras. É importante cuidar de você e cuidar do outro também. Ainda estamos gravando de modo remoto, mas esperamos que, em breve, todos e todas possam estar vacinados. Um grande abraço. Diáspora. No bloco anterior, né, dando aqui a continuidade, né, indo já para as nossas considerações finais, eu sei, amores, amoras, mas é isso aqui, é só um bulimento para te dar aí, né, um chacoalhar no seu coração para que você busque, pesquise, crie os seus próprios pensamentos, as suas próprias formas de interagir com o mundo. E bulindo, né, a respeito da arte, educação nos espaços públicos, né, de educação, cultura, né, o que é isso, quem determina isso, enfim. Muito espetacular aqui com a nossa Gláucia Helena de Brito, nossa convidada, que é uma honra a gente receber. E para essas considerações finais, Gláucia, eu gostaria que você nos desse referências, né? Da onde pesquisar mais, livros, referências da onde, né? A gente, de coisas bacanas que a gente pode ler, que a gente pode assistir, que a gente pode, enfim, trocar. É isso. Bom, gostaria então de finalizar já agradecendo, né, a Fafi Prado, a Joyce Jane pelo convite mais uma vez e a todos que puderam nos ouvir aqui. Eu vou indicar então algumas leituras, né, uma parte de uma bibliografia que eu considero bacana para se pensar as questões que a gente abordou aqui hoje, de uma maneira rápida, mas que a reflexão ela é de longa data e precisa ter a profundidade que ela merece, né? Então vamos lá. Bom, a gente tem aqui Gestão Escolar, Democracia e Qualidade de Ensino, de Vitor Henrique Paro. Concepções e Processos Democráticos de Gestão Educacional, de Heloísa Luque. Temos também Documentos de Identidade, Uma Introdução às Teorias do Currículo, de Thomas Tadeu Silva. Professor Reflexivo no Brasil, Gênese e Crítica de um Conceito, de Selma Pimenta e Evandro Guedin, organizadores. Superando o Racismo na Escola, de Kabenguele Munanga. Temos também Multiculturalismo, Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas, de Antônio Moreira e Vera Kandal. E, por fim, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, Racismo, Preconceito e Discriminação na Educação Infantil, de Eliane Cavaleiro. Então, é isso, pessoal. É um pouquinho aqui de algumas das referências que eu uso, né, para se pensar, para se repensar e ressignificar essa ideia de escola, de arte e educação, de ensino da arte aqui no Brasil, né, pensando tanto nos profissionais da educação ligados às redes, né, de ensino, mas também de educação informal, que eu acho que é fundamental, e a reflexão segue. Sim, a reflexão segue, né? Segue para os espaços públicos, segue para os espaços privados. E é isso. Querida Gláucia, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada pela sua generosidade, por essa troca espetacular. Muito feliz de te receber aqui no nosso terreiro de discussões e bulimentos, aqui trocando com a gente, né? Um tema tão importante, tão caro para nós, artistas, educadores, enfim, muito obrigada, muito obrigada. Só queria acrescentar, Gláucia, que a importância dessa atualização, né, dos conceitos, dos artigos aí, do que está sendo pensado em arte e educação. É muito importante que a gente reveja o tempo inteiro essa historicidade, né? Porque a arte e educação ela é sempre vendida com uma aura, né, de liberdade, de pensamento crítico, mas muito pouco se criticam esses currículos, essas metodologias, né, os cânones, quem já está lá no altar, né? Quero agradecer também, Gláucia, mais uma vez, um papo delicioso com você, que acaba rápido, né? Papo fantabão, a gente sente quando ele está acabando. Mas muito obrigada mais uma vez. Acho que você trouxe hoje esse foco para a gente pensar o papel da cidadania crítica, né? a responsabilidade que a gente tem, nós aqui no nosso caso, como artistas educadoras, né, que somos, e acho que para quem está escutando a gente também, aí em busca desses novos caminhos, desses outros olhares, que a gente realmente possa estar aí nesse embate contra colonial, né? Que as abordagens, por mais amplas que elas sejam, né, as triangulares, as quadradas, ainda assim elas não dão conta de um embate mais forte para que a gente mude esses olhares e essas práticas, e pensando aí na emancipação, né, dos corpos, dos territórios, dos saberes. Então só agradeço estar hoje aqui com você nesse bate-papo. Um grande abraço, minha querida. E até já, pessoal. Amores, amoras, esse foi o nosso bulimento do dia. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp, YouTube. Em Kimpa se escreve N'KIMPA. Enfim, fortaleça o nosso trabalho para que a gente juntos, juntas e juntes, possa cada vez mais perspectivar outras possibilidades de existência. É isso aí, amores e amoras. Até daqui a pouco. Bom, eu gostaria de aproveitar para parabenizar, né, a iniciativa da formação do Inquimpa, toda a equipe, todo o trabalho que vocês desenvolvem. Eu acho importante sempre agradecer mesmo, né, e fazer essa referência ao trabalho quando ele está ligado a uma ação, a uma mobilização política para além das instituições, aproveitando que a gente falou um pouco disso no dia de hoje, né? Eu acho que é importante, é fundamental, e é até mais difícil, né, a gente manter esse trabalho. Por isso eu agradeço muito e parabenizo todos e todas e todes vocês por esse trabalho. Eu acho que vocês estão há muito tempo, né, desde o início, trazendo questões que são muito pertinentes e que problematizam diferentes pautas, né, a partir de narrativas plurais, e entendo esse espaço aqui como um espaço fundamental de produção de conhecimento que reflete nossos corpos, nossas ideias e nossas demandas. Então, vida longa ao Inquimpa, e mais uma vez, muito obrigada a todos. Valeu, gente. Beijão. Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora? Diáspora! Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora.